até o fim. Não quer papo e também não quer saber. Vive um risco numa boa onde eu fui me meter. Ela é dona do jogo. Ela faz chover. Desejo oculto e vai pagar em mim.